Salud. Número 3. Aguarde número 2 no CT. Sol Salvador Urbana, gol 1322, segurou nosso risco. Gol 1328, táxi Via Alfa, vai reportar aí, aguardante da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 1322. No 328 vai aguardar antes da Juliette, vai manter a posição antes da Juliette. Afirmativo, vai manter a posição antes da Juliette, 1322. Pronto, 4. Pronto, 4, 326. Autorizado Salvador Fortaleza, Zé Pesulou no 9, nível 370, saída Momo, pós frote, decolada no 0 com banda esquerda, o código 5002 e controle 1208. Bridge. 251-3325 ao BK, obrigado, boa tarde, 3605. Boa. Controle Salvador, boa tarde, web 6721. 6721-330, frote. 330, frote, pode voar Momo? Afirmativo, bro de Momo. Obrigado. Controle, confirme, foi autorizado a Prod, frote ou a saída frote? Autorizado a saída Momo, frote, 6721. Gente, Momo, frote, tá voando Momo, 6721. Olha, Salvador, o Tripo Paulo Lima já cruzou o campo e transfere na sua escuta. Obviamente, Salvador, voo, Romeu Lima. Repouso na Praia do Forte, Serra Lavena, Maquiaco. É forte 20 milhas. Chamará 20 milhas, Lima. Vitor Mike Quebec, através de Paris, de Santos Pelado. Chame na rotatória, Vitor Mike Quebec. Chama a rotatória, Quebec. Autorizado o táxi até a ponto espera da torre da pista 1-0 à direita. Ponto espera chama a torre 1-8 do próximo 62 e o ajuste 1019. Gente, livre táxi até o ponto de espera de Alfa, vai chamar 2-2 amigo no 7-4. Conhece os corredores do Vale Salvador? Tem milhas do aeródromo. Isso aí, Delta, reporta na Delta para ingresso na Alfa. O Vitor Mike é back, torre 18-6. 18-6, cadê? O Arpia 05 vai manter a linha litoral, 500 pés, e reportar quando estiver a 15 milhas do aeródromo, 1-5. Volta a curta final, Vitor Mike Quebec. Táxi Via Alfa, reporta a sua Juliette, dá passagem a um bandeirante da Força Aérea. Número 3, já livrou, já está na Delta. Autorizado o táxi Via Alfa e... reporta antes da Juliette, o pioneiro 32, vai manter a posição, guarda. Autorizado Alfa, reportará antes da Juliette. Azul 4089, livre e pushback. Chama pro táxi. Livre, 320 vai aguardar antes da Juliette. Vai aguardar antes da Juliette. Volume 721 no Chame Recife, a frequência 12685, alternativa 12545. 2652545, obrigado, boa tarde, meu 721. Vitor Mike Quebec. Autorizado, pouso, pista no 7, retorno 30 graus, 129, Vitor Mike Quebec. Autorizado, pouso no 7, Vitor Mike Quebec. Boa, no 754, decolagem 28, controle 120.8. 208, gol, 9754. Controle de Salvador, gol, 9754. 54, submantém o 390, sai da PUCA. Mantém 390 na PUCA, gol, 9754. Arpia 05, confirme se está acionado o modo normal. Confirme se está acionado o transponder código normal 5406. Afirma sim, transponder normal 5406. O Papa Romeu Lima, apenas para informação, temos um tráfego no rumo oposto, é um esquilo, ao Serra 50, também mantendo 500 pés na linha do litoral. Até 05, informa o tráfego 12 horas, não tem como eu dizer o número de milhas, mas está mantendo 500 pés, um helicóptero. O Série 6545 Recife, em 12685, alternativa 12545, por favor. Dentro, só dê passagem na nave da companhia que está ali em São Juliette, a mesma vai ingressar ali no portão 03, se após ou se prossegue no hotel ponto espera, ok? Bruno 328, ingresso Juliette, agilizando o portão 03. Juliette, 03, o pioneiro 32, é ingresso pela Juliette, vai seguir o 737 da Gol, que está ali parado no através do portão 612, que vai segui-lo até o ponto de espera, será o número 3 para a decolagem. Está presente, chama a torre, 3830, muito grato. Arpia 05, prossiga. Muito boa tarde, senhor. Arpia 05, material para o Bota Europa, construído para a Bota Coordenação. Está a 1 minuto para a posição interlagem, atenção, pouso o Bota Europa para abastecimento. Arpia 05, 10 e 2 litoral. Gente, linha do litoral. Continue a aproximação. A intenção, qual o pátio de destino em Salvador? Pátio 4, do Graé, de Salvador, viva pela Ótima. Informativo, dá presente, já ajuste seu tráfego para aproximação pista 17, aproximando pelo setor norte do aeródromo, acuse na final da 17, vento 150 graus 109. Da posição Ponce, o ajuste no 019. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 0 azul 4089. Aí mantendo 0 cabeceira 7, estacionar a frequência livre, uma boa tarde. Vitor Mike Quebec. Tá 38-05, aguarde a cópia, é o número 3. O 1924, o número 4 pra cópia, aguarde. Carinha Bravo, solo. O senhor vai pra qual setor aqui em Salvador? Não entendi, confirme. Pra frente ali, mantém no 806. Aguarde só um instante a cópia, que em 30 segundos será pago. 89. Mantenha ré para decolagem até 2000, informa o tráfego, está abandonando o litoral para aproximar para a pista 17, helicóptero 300 pés, deverá receber informação de pés do tráfego, vento 140 graus, 12 nós, tem livre decolagem 4089. Correto. Uno 754 vai chamar o centro Recife em 12685, alternativa 12545. Passaredo 2230, cópia. Eu fui já. Em 12685, alterne 12545. 2685, 2545, 1754. Coral direto conquista, o controle, ano 20 decimal 8, acione 5003. Tá correto, passarei 2230. Chame para o pushback acionamento. Lima, Lima Fox, aguarde cópia da vitória e da conquista. O senhor está em qual hangar? Ciente. O voo, o TAN 3805, cópia. 3805, próximo tópico. Autorizado Guarulhos, nível 340. Via Pesulu 16 até Belo Horizonte, após BHDCT Trive, após Trive Poços de Caldas. A decolagem é da 10, curvará à direita após subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. Controle 120 decimal 8, acione 5022. Tan 3805, chame para o pushback acionamento. Salvador, Tan 3206, autorizado, chame táxi, Tan 3206. Golo 924, cópia. Autorizado, Maceió, nível 350, via Peruísque 58. Até Orago, após direto Maceió. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O controle, ano 20, decimal 8. E o transponder é o 5020. Controle no 208, gol no 806, obrigado, bom trabalho. Tá correto, chame para o pushback encerramento, gol no 924. Controle Salvador, boa tarde, gol no 806, saída Puca, passando 2000 pés. Boa tarde, gol no 806. Espacionado, código transponder 5561. Para a coordenação do, da minha rota, tá me dando. Informativo, chame controle, frequência no 208, tá no dia Bravo. 208, Bravo. Curtíssimo sinal agora, senhor. O ar é 305, vamos 7. 05 acuse no solo, 130 graus, 109, ARP 05. Acuse no solo, 05. Também de Bravo, prossiga. Também de Bravo, decolado em Rimar, na sua escuta, 500 pés de L, condições visuais, vai ter o curso de Aratu e volta, Tango e Gabriel. A escuta. Passarei 2230 na escuta. Ok, modifique sua subida agora para Arbor e após Arbor, direto Vitória da Conquista, a curva será à esquerda, ou melhor, à direita, a solicitação do controle, ok? E Arbor, obrigado. O Charlie Charlie Serra, cópia. Ok, está autorizado Serra November, November Hotel. Sai restrita a 1000 pés no corredor Axé, decola da 17, curva à direita, aguarda a liberação do controle para acender ao nível 085. O controle opera em 120 decimal 8, o transponder é o 5572. Querosene ou Adgas? Querosene. Charles Charles, o senhor está em qual hangar? Chame a torre para o acionamento e táxi, boa viagem. O Lima, Lima Fox, cópia. Comandor, boa tarde, voo 1394, posição 9380 para Galeão, cliente da Mike. Cliente, aguarde a cópia, voo no 394. Aguardando 9394. Salvador, está 3193, está no 8, fugiu do canal. Autorizado, chame táxi, tá, 3193. Autorizado, camarim, tá, camarim. Ok, o papá, papá, Lima, Lima, Fox, tá autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, decolagem da 107, curva à direita, subida Arbor, após Arbor, direto, Conquista. O controle 120 decimal 8, transponder 5545, Lima, Lima, Fox. Correto, Lima, Lima, Fox, chame a torre 186 para acionamento e táxi. Aguarde, temos tráfego da companhia retaguarda, são 3805. Solo, bono, 924, 924, portão 5, está autorizado, chame táxi. Bono 394, pronto, cópia. Pronto para cópia, gol, bono 394. Autorizado, Galeão, nível 360, ok? Negativo 38, 360 autorizado. A decolagem da 10, curva à direita, subida Dael, após Dael Leda, após Leda DCT Bridge. Vai interceptar Pesulu 10 e prosseguir até SMAP. O controle 120 decimal 8, acione 5017. Autorizado 360 para o Galeão, decola da 10 com curva direita, saiu, saída da El, Leda, Leda, cobre, para detectar upper Zulu 190, boa. Após controle 120-8, transponder 5097, gol 1394. Correto, chame para o pushback acionamento, gol no 394. Trabalhar para o pushback acionamento no 394. Segunda aproximação, meu 39. Afirmo, assim que o Airbus da companhia iniciar o táxi na retaguarda, coordene o pushback e chame para o táxi na 3205. Para o táxi 3206, o POB 96, alterna João Pessoa com 4 horas e 10 minutos de autonomia. O TAN 3216, siga o Airbus da companhia à frente via Pátio Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre 186. Segue a aeronave da companhia via Pátio Índia e ponto de espera pista 0086, o TAN 3216. Salvador, boa tarde, Papai, nós estamos pelo Serra. Sale, Sale Serra, submantenha o 085 no corredor Xé. Agora eu estou na testa. Esse foi o TAN 3193 que informou os dados, cheque o rádio, a transmissão é ininteligível. Não foi 3193. Qual é o gol 1600? Informação mais, autorização, Natal no Uno. Ciente, aguarde a cópia, vou no 600. Ele repouso, chora a 3, não sei. Paulo da 3193, informa 3 horas e 45 de autonomia com 107 a bordo, alternando Guarulhos, Santos. Ciente, está 3193. Livre o táxi pelo Pátio Índia e no ponto de espera chame a torre 186. O TAN 3193, fique atento a um banho da Gol que está completando o pushback na sua posição em 12 horas durante o táxi. Cliente, o 3193 autorizado via Índia no ponto de espera 0186. Não, família Bravo. Família Bravo, já visual com local de bolho, entrega a torre. Copiado. Toma aí, meu cara. 1845, Zulu. Gente, o 1924. Observe duas aeronaves da TAM taxiando pelo pátio. Siga o segundo, tá? Via Pátio Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre 186. Liga. Personal, reporte táxi, Lima, Lima Fox. E o Mike Delta pra corar que foi o pano? Guarde a cópia. O Salvador, Oxenébia 3105, livrou nossa escuta. Oxenébia 3105, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Para antes da Juliette, né? Da 3196, 193, ciente do tráfego, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento no 30 graus, 129, TAM 3193. Vamos para o estacionamento do 1600 no 1. Zero, aguarde um minuto a cópia e pushback acionamento. Olha, o 600. Solo, OTAN 3205, pronto para o táxi com 148 a bordo, 4 horas, alternando Galeão. E o OTAN 3805, está livre o táxi pelo pátio Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre 186. E a pátio Índia, ponto de espera da 10, 186, graças por uma boa tarde, o TAN 3805. Boa. Aéreo no 398, é o número 4 para copiar, aguarde. Tá 3283, cópia. Aracaju, autorizado nível 190. Decolagem da 10, curva à esquerda. Subida Puca, transição Caju. O controle 120, decimal 8, acione 5032. Eu tenho 3283, tá correto, e chamo para o pushback acionamento. Só confirmando, o senhor não vai interceptar Golf 677 não, ok? Vai Puca, Puca Jamo e Jamo direto Aracaju. O Oxen é 6315. Pega a nave da TAM que está em táxi pelo pátio. Assim que a mesma livrar o eixo da Juliette, prossiga para o portão meia dúzia. Após a Natal, depois para o 62, a 63, e você. O ano 600, cópia. Consiga. Está autorizado, Natal, nível 370, via Upezulu no 0. A decolagem da pista no 0, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. O controle, 120, decimal 8, acione 5021. 3702A, Upezulu 10, decola da 10, curva esquerda, Puca Zipar. 208, controle, 5021, transponder. No 600, busca acionamento 1. Ok, o gol no 600 está correto, cotejamento. Informa a arbitração ingressando agora na Índia. Assim que o tráfego liberar o pátio, coordene com a equipe de solo e chame táxi. O gol no 600. Ok, em coordenação, vai chamar para o táxi, o 600. Mike Axel, decópia. Está autorizado Manati, mil pés, corredor Axé, decola da 17, com curva à direita. O controle, 120, decimal 8, torre 186, transponder 0125. Pode prosseguir para 2000, Axé, né? 6141. Afirmativo, reporte estabilizado, 6141. Controle, sendo de Bravo rotatória, se autorizado, transfere a torre para a pouso. Torre 18612, bom pouso, está na linha Bravo. Bravo. Salvador, sendo de Bravo, já visual, com 11 pontos, RMAR, vai para pouso autorizado. Sete, acusa na vertical para pouso, RMAR, o vento no aeródromo, 130 graus, 112 nós, Tango de Bravo. 130, uma dúzia, chama para a nova decolagem, ou chama no fórum de reposta para a nova decolagem, Tango de Bravo. O Mike Eco Delta para o solo Salvador, prossiga para a torre Salvador. Livre, reporte táxi. ...924, vento 130 graus, 1129, livre decolagem, pista 10. Decolagem, gol, 1129. Gente, após a corrida do tráfego na cabeceira, linha mantém 10, TAM 3805. Fox autorizado, ingresso na 7, reporte alinhado, pronto, Lima.